Luiz Alberto, pista vista, Chanel 631. 631, completa sinal, torre 19895. 19895, 631. Zulu Alfa, ingressa Pátio 1, seguindo a aeronave da tripla Terra até o ponto de espera da Pistola Zero. Via Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, Oscar Zulu Alfa. Oscar Zulu Alfa, até o ponto de espera, o ajuste 1020. Mike, é cuidado, tá em AIMANT, a 17. Chanel 631, avistado. O ajuste é 1020, tá livre o pouso na 10. O vento 140 graus, uma dúvida nós. Linha 729, bom dia. Prepara da El Leda Bridge para Guarulhos. Aguarde o minuto 4, número 1. Gente, plano modificado do 1223, sobe em condições de usar 085, direto do sino, quando possível, fecha o modo de pouso. Será os 1350. 1350, sim. Lima, Papa Bravo está autorizado direto do sino, porém mantém o 2500. Direto do sino, 2500, Lima, Papa Bravo, muito obrigado. Gente, o Michael Delta, só um instante para a decolagem. Tô no 605, só mais um ingresso, só mais um instante para ingressar na 10. Temos uma aeronave da companhia na final, é a última para o pouso. Aguarde mais um instante. O nível autorizado é o nível 360, realiza o perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa posição bridge, decolada 10. Após decolagem, primeira curva à direita. Aciona o código 5174 e o controle 1208. Protejamento correto, chame pronto no portão 02 do Pátio 1729. Sério no 345, Salvador Fortaleza, 1 minuto 4. Tatuã e chame o controle 120.8, bom voo. Bom dia, Chanel, é a 13, o nono livrando a pista. 13-1, táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6-3-1. Lima, Papa Bravo, está tendo forte interferência de rádio pirata, pode ser que perca a comunicação com o controle. Sikorsky já decolou, dá um certo, não interfere no seu pouso. Teste 29 para o Posição 02 para o 729, aguarde a aeronave liberar o setor após ser autorizado. Seu pushback, aguarde. Zero no 345, pronto, copy. No 345, autorizado Salvador, Fortaleza via Whisky 1. O nível autorizado é o 130. Realiza o perfil da saída lotar, decola da pistão no zero após decolagem curva à esquerda. Aciona o código 5157 e o controle em 120 decimal 8. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento e táxi até a Taxi Hotel, 1345. Confirmando a informação, o Força Aérea 1345, não copiei. Gente autorizado para acionamento, chama para o táxi, o Força Aérea 1345. Triplo 8, no solo aos 27, libera a direita, 1219, o solo. TV Táxi, Juliette, 62, o Chanel 631. A curva esquerda para 085, limite a magnética 130 de cima. 0185, Emissão magnética 130 de Sintra, na proa está livre 2.000 pés. Na proa está 2.000 pés. Estabilizou no 982. 982 completa final, torre 1.985. 1895, bom dia. Bom dia. Passando, passando, Alfa Vitor Juliette, torre 1.895. 1-1-8-9-5, Alfa Vitor Juliette, grátis, bom trabalho. Totalmente. 3304, chame Recife, 1260. 260, 3304. Zero. Alfa Vitor Juliette, chame na final da 1-7, informa o tráfego, banho da Gol na final da 1-0. Ligado. 1-3-0, Lima. Lima, tabagraço, controle. Controle, Lima, tabagraço. Felipe, atenção 065, quando possível, seu estimado de pouso. 065, 1 minuto para estimado. Grata. 1-8-8-8, táxi lento até a Juliette. Aeronave puxando o portão 2, seu portão é o 03. Está bloqueado pela aeronave da Objet. Táxi lento até a Taxi Juliette, 1888. Táxi lento, Taxi Juliette, para a posição número 3, 1888. 05. Juliette, aguardando a aeronave liberal a entrada para o portão 03. Atenta, Juliette, 1888. Da Força Aérea autorizado táxi até a Taxiway Hotel. Reporta pronto para ingressar e cruzar a pista. Confirme se deseja decolar da interseção hotel ou até, vai táxi até a cabeceira da pistola zero. Força Aérea 345 com intenção de decolar da interseção hotel. Decola então da interseção hotel. O Força Aérea 1345. Táxi autorizado até o ponto de espera da Taxiway Hotel. Força Aérea 1345. Eu quero um 3, 4, 5, 4. informações do táxi para 6729? BOB 122, 4 horas, confirma. 5221. TP5221, bom dia, contato radar, 2200, sai da árvore. 200 da parte da árvore, 5221. 1388 da Gol, observando a aeronave da Webjet, inicial táxi até o ponto espera, ingressa para o portão 03. Atento à aeronave da Webjet, o 1388 da Gol. Volunteer 487, you are clear to push back and start up on gate number 9, 3487. Clear to push back and start up, the boy is done. Vitor Juliette, autorizada a final da ONU 7, aguarde a autorização de pouso. Decimal 95 para a decolagem da intercessão. Olá, Salvador, bom dia, igual 982, levantar na Facebook. 1982, táxi de Alfa, repórter da Juliette, 1982. Alfa, repórter da Juliette, 982. O vento vai aqui à esquerda para 240 aproximadamente, 245, para evitar formações? Está livre, isso. Obrigado. Decolagem autorizada, está no zero. O vento é 120 graus, 109. Foguete Juliette, pouso autorizado na 107, o vento é 120 graus, 129. O meu Romeu Lima informa o Cessna 150 na curta final da 1-0. Sem cancelar o plano na presente posição. Então, seu plano cancelado aos 3-4, abandone a final da 1-0 com curva à esquerda. E aguarde para final da 1-7, aguarde para girar base. Tome curva à esquerda e aguarde para girar base. Romeu Romeu Lima. Tráfego Cessna 150, menos de uma milha na cabeceira 1-7. Tem o ponto de espera. Web 6729, devido a um cara que decolou agora da 1-0. Digo. 6250, bom dia, acione identificação autorizada chegada Mari, desfone 0050. Desce para o 0050, chame 6250. Zulu Alfa decolado aos 35, chame o controle, 120.8. Zulu Lima, gire a base e aguarde final da 1-7. Zulu 1510, confirme o POB. Beleza, o backtrack tá com o pad 4. Olha, boa tarde, Papa Tango, Oscar Zulu Alfa. Papa Tango, Oscar Zulu Alfa, bom dia, contato radar 2090, vou direto com o e Antônio Transponder 0267. 0267, direto Conde, Oscar Zulu Alfa. 1982, ingresso a Juliette para o portão 05. Juliette para o 5, 983. Thunder 487, we have 133 on board, alternate 0 around Golf Lima, 4 hours endurance, request taxi. Confirm your endurance and alternative, please, to 3487. Galeão 4 hours. Adel Trator e Adel. Só tudo voado direto, tá bom? Autorizado direto. Agora eu vou direto a bordo. Sem restrições, senhora? Tá livre, transição 200, sem restrições. Sem restrições, direto a bordo. Muito obrigado, senhorita. Gol 9605, estando em Recife, 125, decimal 1. 25 ou 9605, pode ir. Observe a Boeing 737-800 of Gol Company parking on gate number 5 and then continue your taxi via apron number 1, India and Alpha to hold point off runway 10. On hold point off runway 10, call tower on frequency 118.95 and KNH 1021. Behind is coming some 6-7, continue taxi to one point number 10, and then 118.95, and it's going to 1-7-4 is coming. Roger. Continue your taxi with caution, while observing the 737-800 parking on gate number 5. Roger, the SM steps up. Roger, maintain position. I will call infrared to see if we are out of air marshals. Wait just 1 minute. Bruno 982, confirme, já avistou aí o operador de finger? Chegou agora o operador, obrigado. Certo. Continue your taxi to hold point on runway 10 via India and Alpha. On hold point, tower 118.95 and KNH 1021. Next to hold point 110, India Alpha 118.95, KNH 1021. Se não me abrir 50-10-2, eu peço que negar no 021. Tá livre LS, reporte estabilizado. S2000, peço 021. Autorizado LS, vai chamar estabilizado, 6250. Controle objeto 6729. 7-2-9, contato radar, sou 360, após 2000, vou Eleda. 2000, Eleda, sou do 360, objeto 6729. Porque o Luiz que vou direto para o rotatório, reporte do Alvo Campo. Para Curitiba, prepara a saída Ardor Elétrico, 3859. 9, autoridade Salvador Curitiba, via rota direta, após decolagem proa de Alepa, após intercepta Amplio 21, após Sorocaba, após DCT posição Orana, restante conforme a rota do plano. O nível autorizado é o 360. Realize o perfil da saída a bordo após posição Elefa. Decola da 10 com curva à direita. Assume o código 5160 e o controle 1208. Atenção no código 5160 e controle 908. Chame pronto na posição 10 do pátio 1. Controle Salvador, Força Aérea 1345. Objeto 6729, Recife 1251. Recife 1251, 6729. Localizadora Xené 6250. Xené 6250, completa final, torre 1-1895. 1-1895? Afirmo. Bom dia. Força Aérea 1345, está livre, ascensão a 130. Está no 345, livre 130. 5221, chame Recife 1260. Recife 5221. 5221, na escuta, demorou. Gente, chame Recife 1260. Recife 1260, obrigado, gerente, bom trabalho. Valeu. Dispatcher, good morning, Swift 487, passing 2,000 feet, request direct dial. Swift 487, radar contact, climb to flat level 340, direct to leader position. Direct leader, Swift 40, Swift 487. Bravo que Luiz, que prossegue direto no final da 97, chama Torre 1895. Lima, Delta Bravo, mantenha-se em condições visuais, chame o centro 1260 ao TR 1288. TC-54 no 4, 10221, livre a sinal ILS, reporte estabilizado. TC-54 no 2000, Kenegal 1221, autorizado o procedimento ILS TC-54 no 4. Estamos confirmando Kenegal 1021. 1021, obrigado. Controle, Alfa Matango, a 100 km, turno no 0. 1-1-0, está autorizado. Livre a sinal 1-1-0, a 3 Alfa. Zero, né, todo sol. Prontivo, 6250. 6250, táxi de Alfa, repórter da Juliette. Aguarde para saber o portão. Vou checar com a inferno. Tem, agora é da Juliette, o chinelo é 6250.